Olha, a carta destaque de hoje é a carta da mulher apaixonada de Itaberaí. Itaberaí é Goiás. É Goiás. Ih, já passei tanto por lá e eu tô aqui ainda na dúvida, ó. Mas, Maurício, tu tá ficando velho mesmo, hein, camarada? Você já passou quantas e quantas vezes por lá e tava ainda na dúvida que era aqui no Goiás? É porque sempre quando eu vou pescar no Rio Araguaia, aí eu vou por aí, passo por Itaberaí. É, sai aqui pegando, quem conhece essa região aqui sabe como é que é. Eu passo por Anápolis, passo ali por Nerópolis, aí vem Nova Veneza, aí vem Itaberaí, vem Goiás Velho e por aí afora, né? Então são as cidades que eu vou passando para quando eu vou pescar lá no Rio Araguaia. Então um abraço para você, menina, a mulher apaixonada de Itaberaí, em Goiás. Ih, rapaz, a cartinha dela é até legalzinha mesmo, ó, vocês vão gostar de ouvir aí. Vão mesmo, viu? Tenho certeza que vão. Mas agora vão gostar mesmo de ouvir, é o Ângelo Máximo cantando "O Nosso Amor Está Morrendo". O que, que foi que está acontecendo com o amor de vocês? Ô, meu Deus! Roda lá, menino, roda. Morrendo. E não pode se acabar. Não. Eu continuo sempre te amando. Eu te amo. Eu te amo, sim. Pra que se preocupar? Não. Tudo é impressão. Tenho amor demais no coração. Pra que se atormentar? O mundo vai girar. E eu não deixarei de te amar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Um grande poeta, né, o Pablo Neruda, ele também era muito espirituoso aqui nas suas frases, nas coisas que ele escrevia. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. É claro que tudo aquilo que você quiser fazer, você pode. Mas depois também você tem que arcar com as consequências daquilo que você fez, daquilo que você decidiu, não é mesmo? Então, é claro, isso aí é uma consequência lógica e inevitável. A gente tem todo o direito de fazer as escolhas, mas também a gente tem que arcar com as consequências dessas escolhas, viu? Vamos trazer agora uma dobradinha aí pra vocês. Primeiro, Brother Lewis, Modern Talking. Depois, o Cleito Aguiar, Vou Me Desligar da Sua Vida. Eu também. Eu não quero desligar da sua vida de jeito e bananeira, viu? Então roda lá, menino. Roda as duas aí, roda. Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Telefone, era madrugada. Ao ouvir a sua voz, recordei tudo. A emoção me deixou mudo, eu não disse nada. Você desligou, você me desligou da sua. sua vida. A minha esperança está perdida. Veja só o que você me fez. Fechei a gaveta, guardei o seu retrato e os desenganos. Quem sabe, amor, depois de alguns anos, eu não sofra tanto outra vez. Mas um dia, meu amor, esta tristeza vai passar, tenho certeza. Diz a minha voz: se te amo ainda é um erro, na verdade. Ou vivendo de saudade do que fomos nós. Minha boca em sua boca era um delírio. Vou vivendo meu martírio, dias tão iguais. Vou tirá-la um dia da minha cabeça, ou talvez eu enlouqueça e ame muito mais. Você desligou, você me desligou da sua vida. A minha esperança está perdida. Veja só o que você me fez. Fechei a gaveta, guardei o seu retrato e os desenganos. Quem sabe, amor, depois de alguns anos, eu não sofra tanto outra vez. Vamos nessa, gente. Vamos seguindo com o nosso programa, com o nosso encontro. Aí eu estava vendo uma charge aqui que eu tive que rir demais também. É que também muita gente, como, assim como eu, né, nos tempos de infância, a gente cantava muito aquela música, né? Recitava aquela poesiazinha infantil. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, não é? Mas é errado. A forma correta de... Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. E aí a gente, então, foi adaptando, e aí diz assim: batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mas a forma correta é espalha a rama pelo chão. Eita, quanta gente que deve estar falando: mas menino, é assim mesmo? Mas é, com certeza que é, viu? Aí então a gente começa a rir de falar, puxa vida, pensar que a gente sempre imaginava uma coisa de uma forma e quando vai ver é de outra completamente diferente. Quer dizer, não é tão diferente não, mas acaba sendo, né? Acaba sendo porque você estava acostumado com o formato. E aí agora sabe que a pronúncia e o que quer dizer na verdade é outra coisa. Então, a batata quando nasce, ela esparrama a rama pelo chão. É isso aí. Vamos trazer agora... Quem vai cantar? Ah, rapaz, meu amigo Nilson Souza. Ele é paraense. Essa música aqui foi um sucesso danado. Apesar do título, né? Do título ser assim um tanto quanto, né? É sugestivo, na verdade. O nome da música é Traficante do Amor. Mas o que, que é que você fala traficante, você já pensa logo que seja alguma coisa pesada, pejorada. Mas não, a letra é muito gostosa e vocês vão gostar de ouvir a música aí. Então roda lá, Nilson Souza, Traficante do Amor. Chapado com o pó do amor. Se você

foi o silêncio que habitou-se no meio. Ele é o cometa fulgurante que espalha e voa. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. De Criptônia desce teu olhar, e quatro elos prendem tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora que má criação. De outro jeito não se dissimularia a sua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Ele é o cometa fulgurante que espalha e voa. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. É, daqui um pouquinho a nossa carta destaque de hoje é a carta da mulher apaixonada de Itaberaí, em Goiás. Alô, menina! Você... Ah, você também quer participar, quer mandar sua carta destaque aqui pro Maurício Fares, quer fazer o seu pedido musical? Você quer aí participar comigo? Ora, ora, fique à vontade. Tem aí a caixa postal 0633, o CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Você pode mandar através dessa caixa postal. Ou então, entrar no site www.radioestudiobrasil.com.br e lá você clica no quadrinho lá, contato. Quando abrir a janelinha, aí você escreve para qual programa que você quer mandar a sua mensagem. E aí a gente vai te atender com todo prazer, com todo carinho. Falou? Grande abraço. Estou aqui aguardando a sua... carta ou a sua mensagem através do computador, viu? Vamos rodar agora o Elton John na Kita. Oba, essa é boa. Roda, menino, roda, roda, roda. Your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that look like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, there is the other side. I've any given light and time, counting tempting soldiers in the road. Oh no, Nikita, you'll never know. Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, you'll never. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Engraçado que o Bruno e Marrone, esse tempo atrás, eles gravaram uma música aí. Que pescar que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada. Quer dizer, é uma coisa que ele enganava a mulher dizendo que ia pescar, mas queria pescar que nada. Ele era fazer farra. Aí depois veio a resposta. Jean e Giovanni, eles gravaram aí. Vai pescar, moçada. Enquanto o camarada ia pescar lá, achando que estava enganando a mulher, aí a resposta do Jean e Giovanni já é o contrário. Enquanto ele manda o cara ir pescar para depois ir lá curtir a mulher do cara. É mole, hein? É ruim, é o besta, né? Então vamos lá, já que você quer ir pescar, você vai. Eu, como sou pescador, eu tenho que ficar de olho nessas coisas aí, né? Eu, como gosto muito de estar na beira do rio lá, dando banho na minhoca e pegando na vara, aí de repente eu tô aqui, né? Eu tô lá na beira do rio e tem gente aí fazendo as honras aqui em casa. Se bem que aqui em casa ele não vai achar ninguém, a não ser o cachorrinho, né? Que na verdade não é nem um cachorrinho, é um cachorrão. É um dog alemão deste tamanho aqui. É um baita de um dog alemão. Quero ver quem é que chega, quem é que bota o pé aqui. Nem pensar que se encostar aqui já leva logo, já é estraçalhado. O bicho é feroz demais da conta. Olha, rapaz, tá quase na hora da carta de destaque, então roda aí o João Giovanni com essa música que eu tô falando. Vai pescar, moçada, vai pra vocês verem o que que acontece. Roda lá, menino, roda. Ô, Giovanni. Oi, você gosta de pescar? Rapaz, eu gosto demais da conta. Então vai pescar. Não vou pescar mais de jeito nenhum. Eu vou mostrar por quê, ó. Assim, ó. Pagou o que devia, tá tranquilo e sossegado. Pega o garrafão de pinga e o mala do seu cunhado. Compra bastante cigarro, uns 15 ou 20 pacotes, que é pra dar pros seus amigos aqueles bêbados do serrote. A sua mulher já sabe da malandragem, mas não reclama. Quando você vai pescar, ela pega o telefone e me chama. Você pode jogar bola, pode pescar, fazer o que quiser. Quando você vai pra farra, eu vou cuidar da sua mulher. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Vai, não se estressa, não tenha pressa, que eu tô na boa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Junta, traz, some, que eu mato a fome da sua patroa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Vai, não se estressa, não tenha pressa, que eu tô na boa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Junta, traz, some, que eu mato a fome da sua patroa. Alô, moçada, vai pescar, vai. Sim. Já pagou o que devia, tá tranquilo e sossegado. Pega um garrafão de pinga e o mala do seu cunhado. Compra bastante cigarro, uns 15 ou 20 pacotes, que é pra dar pros seus amigos aqueles bêbados serrotes. A sua mulher já sabe da malandragem, mas não reclama. Quando você vai pescar, ela pega o telefone e me chama. Você pode jogar bola, pode pescar, fazer o que quiser. Quando você vai pra farra, eu vou cuidar da sua mulher. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Vai, não se estressa, não tenha pressa, que eu tô na boa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Junta, traz, some, que eu mato a fome da sua patroa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Vai, não se estressa, não tenha pressa, que eu tô na boa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Junta, traz, some, que eu mato a fome da sua patroa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Vai, não se estressa, não tenha pressa, que eu tô na boa. Vai pescar, moçada, pesca na lagoa. Junta, traz, some, que eu mato a fome da sua patroa. Junta, traz, some, que eu mato a fome da sua patroa. Tô falando. Aí, você viu? Chega pra perto aí agora, aumenta mais o volume do rádio, aumenta o volume do computador aí. É, porque agora vamos trazer o nosso quadro, a carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta de hoje é a carta da mulher apaixonada de Itaberaí, em Goiás. Olha só o que ela escreve aqui na sua cartinha. Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, é uma alegria muito grande poder participar do teu maravilhoso programa e poder ser atendida por esse homem maravilhoso que é você. Pode parar, menino. Não faz assim, não, que eu fico todo encabulado, viu? Maurício, eu tenho 22 anos, sou uma mulher apaixonada, só que ao mesmo tempo eu sou triste também. Porque o homem com quem eu vivo há 5 anos, na verdade, ele trabalha fora e só vem em casa uma vez por mês. Ele quer que eu vá morar com ele na fazenda onde ele trabalha, mas nosso filho já está fazendo o prézinho e lá na fazenda fica longe da escola mais próxima. Eu falo para ele que é melhor a gente viver desse jeito que estamos vivendo, porque não é justo levar a criança para a fazenda e ficar diferente da vida que tem aqui na cidade. Meu marido até diz que a vida na fazenda é bem melhor que na cidade, sem violência, sem muita confusão e com mais respeito. Mas eu acho que não, a criança vai sofrer com a mudança. Tem dia que a saudade do meu marido é tanta que chega a dar uma dor no coração. Mas eu estou decidido que vou criar o nosso filho aqui na cidade. Mesmo sofrendo, vamos ter que aceitar essa vida. O meu marido lá e eu aqui com o nosso filho. O que você acha, Maurício? Será que eu estou pensando certo em não querer levar nosso filho para a fazenda e ficar aqui com ele, mesmo sofrendo a falta do meu marido? Agradece a mulher apaixonada de Itaberaí, em Goiás. Olha, menina, eu acho até louvável a sua preocupação de mãe em querer preservar o seu filho e tentar dar a ele uma vida melhor. Mas você há de convir que num ponto seu marido está certo. Lá na fazenda os perigos são menores que na cidade. As crianças se respeitam mais e não tem tanto esse problema de drogas e outras perversões que são frequentes nas crianças que estudam nas cidades. A única coisa que vejo nessa história é que você parece ser uma super mãe e excessivamente protetora. Ter cuidados com os filhos é uma obrigação, mas ser super protetora e privar a criança da liberdade de ser criança também é um problema sério. Você preserva por um lado e estraga por outro, porque cria uma criança incapaz de se defender e de raciocinar por si mesma. Olha, menina, tudo na vida tem que ser bem dosado. Cuidado sim, mas exagero, nananina não. Não deforme a personalidade do seu filho, menina. E quanto ao teu marido, você com essa atitude está sofrendo também. Ama o seu homem, mas está sufocando o seu amor em razão da forma como você quer criar o filho de vocês. Olha, será que não dá mesmo para conciliar as duas coisas? Você criar o seu filho com maior liberdade, correndo pelos campos, subindo em pé de árvores, comendo frutas, tomando banho no riacho, e você também curtindo o seu maridão? Oh, tá certo, eu acho que é um direito de mãe querer o melhor para os filhos. Mas eu, olha, nessa idade que ele está aí, já que tem escola lá onde o seu marido trabalha, a criança aí na cidade, ela vai aprender muita coisa errada. Essa é a idade mais perigosa em que a criança começa a aprender muita coisa errada, você sabia, não é? Daí para frente é que começa a desandar tudo. E lá na roça o pessoal é um pouquinho mais, mais puro, o pessoal que não tem essa maldade, essa malícia toda no coração. E, aí, então, veja só, você faz, acha que por estar fazendo isso aí, que você está dando o melhor para o seu filho, de repente você está trazendo é o pior para ele. É, de repente você pode trazer. E além do mais, você está trazendo o pior para ele, para você, para o seu marido, tão longe um do outro. Já pensou, menino, se seu marido se enjoa de ficar sozinho? Hein? Já pensou? Se ele se enjoa de ficar sozinho lá e resolve arrumar alguém para ficar lá do lado dele, ah, já que minha mulher não quer vir para cá, vou arranjar alguém para botar aqui. Olha, é outra coisa, é outro risco, hein? Então, eu acho que você pode pensar um pouquinho mais. Se fosse, assim, no caso do seu filho, tá dependendo de ir para... tivesse problema de saúde, que precisa estar constantemente no médico e tal, e que por aí até que eu aceitaria, eu acharia que seria... certo, mas aí você está sendo muito protetora, viu? Você tem que dar um pouquinho mais de liberdade para sua criança, para que ela aprenda a se defender sozinha no futuro. E você tem que lembrar que nós não somos eternos, e um dia ou outro ele vai ficar sozinho, não é? E se ele não tiver a oportunidade de aprender a se defender, o que vai ser do seu filho, hein? O que vai ser? Olha, pensa nisso, menina, pensa nisso. Veja que são vários aspectos que eu coloquei para você. Ele pode ser muito bem, ele pode muito bem viver, aprender, estudar aí na roça, com toda a liberdade aí na fazenda. A gente fala roça, mas na verdade, hoje em dia, está tudo muito moderno, né? Então, ele já que tem escola aí para ele, já que ele pode aprender na fazenda, por que então você ficar aí longe, sofrendo, você e seu marido, e ao mesmo tempo deixando de dar uma criação mais, dar mais liberdade pro seu filho, não é? Pensa nisso, minha querida. Eu acho que vale a pena, viu? Vale a pena se dar um pouquinho mais de liberdade para a criança e ter um pouquinho mais de amor junto com o seu marido, tá? Enquanto isso, roda aí uma música para você, ó. Genival Santos, Aguenta Coração. Eita! Um beijo, menina. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, ó. Felicidades, viu? E eu espero que você tenha entendido direitinho as coisas que eu te falei aí, viu? Tchau, tchau, um abraço e roda a música dela aí, o Genival Santos, Aguenta Coração! Aguenta coração, quem mandou você amar tanto assim? Aguenta coração, pra suportar esta paixão dentro de mim. Aguenta coração, quem mandou você amar quem não lhe ama? Aguenta coração, e apaga no meu peito esta chama. Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por um amor que se acabou. Vamos esquecer para ver morrer no meu peito esta dor. Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por um amor que se acabou. Vamos esquecer para ver morrer no meu peito esta dor. Aguenta coração, não sofra porque não te quer. Aguenta coração, esqueça logo esta mulher. Aguenta coração, não sofra porque não te quer. Aguenta coração, esqueça logo esta mulher. Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por um amor que se acabou. Esquecer para ver morrer no meu peito esta dor. Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por um amor que se acabou. Vamos esquecer para ver morrer no meu peito esta dor. Aguenta coração, não sofra por quem não te quer. Aguenta coração, esqueça logo esta mulher. Aguenta coração, não sofra por quem não te quer. Aguenta coração. Vem minha gente, eu agora vou me embora. É, fica aqui um beijo pra todo mundo. Menina, pra você, ó. Pro meu amigo, aquele abraço. Olha, tudo de bom. Felicidades mesmo que eu desejo de coração. Vamos nos preparar para o próximo programa com a mesma alegria de sempre. E você sabe que pode contar com o Maurício pro que der e vier, tá bom? Tchau, gente! Obrigado! Um abraço, meus amigos! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!